evolua, não deixe que o inimigo manipule e te destrua. Pois a vitória é coletiva, é sem preguiça, vai, tenta a sorte e se arrisca. Cresça, evolua, não deixe que o inimigo manipule e te destrua. Pois a vitória é coletiva, é sem preguiça, vai, tenta a sorte e se arrisca. Forçando o cérebro pro conhecimento, o alimento cerebral principal de todo ingrediente. Bom pra minha alma, sua mente, autêntico, inflamável, potente, colossal. Sou do bem, sou do mal, sou do fase terminal. Eternos, imortais, literários, marginalizados. Os brilhos do tempo, do vento, é forte o sentimento pela arte. A nossa área, a nossa praia, a nossa cara, resistência, prudência, consciência. Sempre é, sempre será dentro de nós. A força, a atitude, a voz que explode, que abala, estremece, enriquece. A fortaleza cultural, a oratória triunfal, a poderosa nutrição que provoca reação. E não existe controvérsias nem contraindicação. Eu sei, só porque é bom, natural, fundamental. Pro corpo não existe nada igual. Cresça, evolua, não deixe que o inimigo manipule e te destrua. Pois a vitória é coletiva, é sem preguiça, vai, tenta a sorte e se arrisca. Cresça, evolua, não deixe que o inimigo manipule e te destrua. Pois a vitória é coletiva, é sem preguiça, vai, tenta a sorte e se arrisca. Crescendo e aprendendo, eu vou vivendo, critico e analiso, mas nunca condeno. Veja sempre o mundo com seus próprios olhos, a falta de respeito, a insanidade humana, causando mais desordem, medo, danos, levando para sempre longe de nós as pessoas que amamos. O fim está próximo, perto e já chegou. Nunca pague pra ver que tu vai se assustar, que é perigoso se perder e nunca mais se encontrar. A riqueza concentrada tá nas mãos de poucos, fabricando mais osamas. Um monte de louco, o dinheiro foi roubado e mais de uma vez você foi enganado. Ferrado com seus sonhos, transformado em pó. Maluco no presídio, trancado tá de cara, só o ódio. Rezando pra sair, ser feliz, buscar vida nova. Sem risco de morrer de bobeira a qualquer hora. Vai, pisa manso, anda pelo certo. Será que existe mesmo o lado certo? Cresça, evolua, não deixe que o inimigo manipule e te destrua. Pois a vitória é coletiva, é sem preguiça, vai, tenta a sorte e se arrisca. Cresça, evolua, não deixe que o inimigo manipule e te destrua. Pois a vitória é coletiva, é sem preguiça, vai, tenta a sorte e se arrisca.